Ministro, boa tarde. Vereador, deputado, uma carreira sólida politicamente no Brasil. A solidez na política é igual um castelo de areia, pode se desmanchar a qualquer momento. A gente vem construindo uma caminhada que tem dado condição de aprofundarmos esse trabalho no ambiente político brasileiro. Tenho tido essa possibilidade dada pela população. Né? 6 países africanos, mais Espanha, Portugal. Tem mais países que vão receber a sua visita? Não, são esses países com quem nós temos nessa missão buscado estabelecer a cooperação. Né? Então, amanhã estaremos concluindo a agenda e voltando para o Brasil. Analisando assim friamente, ministro, qual é a situação do negro hoje no Brasil e no que ela evolucionou ou evoluiu nas últimas décadas? O que o senhor acha diferente de hoje, por exemplo, dos anos 90? Olha, eu acho, primeiro, a situação do negro no Brasil ainda encontra-se num estado de vulnerabilidade social, a maioria da população negra, mas a gente tem, assim, dados e indícios que nos dão muito otimismo em relação à possibilidade de superarmos essa realidade no médio espaço de tempo, né, no médio prazo. Primeiro, a elevação da autoestima da população negra no Brasil. Hoje, a maioria da população brasileira se autodefine enquanto negro, 50,06% da população. Em segundo lugar, a presença de jovens negros e negras no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, o que vai possibilitar uma presença mais qualificada da população negra no mercado de trabalho. Né? O terceiro aspecto é que hoje no Brasil se discute a questão das relações raciais. Eu acho que a partir da autoridade que o presidente Lula goza no Brasil, do prestígio, hoje debate-se o tema das relações raciais. O Brasil ficou durante muito tempo se colocando enquanto país da democracia racial, onde não havia problema de relação racial, o que era o que não era verdadeiro. Só muito recentemente, a partir da Constituição de 88, houve um reconhecimento das desigualdades entre negros e brancos no Brasil. E, finalmente, a partir de 2003, criou-se, né, um órgão que vai coordenar a ação do governo brasileiro no sentido da superação das desigualdades entre negros e brancos. Então, eu acho que, embora, né, a maioria da população negra encontre-se na base da pirâmide social do nosso país, mas há uma perspectiva de melhoria das condições de vida do povo brasileiro de uma forma geral, e em particular daquilo que é objeto, né, do meu trabalho dentro da Secretaria Especial, que é exatamente as condições de vida da população negra. Ministro, e a situação da mulher negra no Brasil, tem melhorado também? Eu acho que a exemplo do que ocorre com o conjunto da população negra no Brasil, a mulher negra tem se beneficiado desse período virtuoso, né, de crescimento econômico, de estabilidade econômico-financeira e da geração de milhões de empregos que tem ocorrido em nosso país, das políticas de assistência desenvolvidas no Brasil, que tem como foco, né, são direcionadas para a mulher. A situação da mulher negra, eu entendo que vem melhorando de uma forma muito consistente. Em 2008, você não estava muito contente com a situação do Rio. O Rio de Janeiro continua lindo? Como que está agora o Rio de Janeiro? Tem uma luz no fim do túnel, né? O Rio de Janeiro, hoje tem, né, em termos de identidade, é a cidade olímpica, é uma cidade olímpica. Então, ele está se preparando para esse grande evento que uniu o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O Rio de Janeiro vai ser sede da Copa do Mundo. Então, tudo isso deu assim, um norte, né, para que não só o governo estadual e municipal pudesse orientar na implementação de políticas no Rio de Janeiro, mas também a sociedade, né? Hoje, a tendência é que a população do Rio de Janeiro, a população carioca, cada vez mais esteja voltada, tenha seus olhos voltados para a realização da Olimpíada que vai ser na nossa cidade. O fenômeno Lula da Silva no exterior é tomado com uma admiração muito grande. O senhor seguiu muito de perto esse processo. O que aconteceu aí? Eu acho que é algo consistente, né? O governo tem uma boa aceitação no Brasil. Todas as pesquisas mostram uma situação bastante de grande aceitação do governo e de maior ainda da liderança do presidente Lula. E é natural que nós no Brasil não fiquemos, não tratemos o nosso país, o nosso povo, enquanto uma ilha isolada do mundo, né? Essa liderança do presidente Lula tem sido voltada também para potencializar a presença do Brasil no ambiente internacional. E tendo como diretriz exatamente a discussão da situação social no mundo, da fome no continente africano, da defesa de que os organismos multilaterais sejam efetivamente respeitados, né, pelos países, principalmente determinados países que são considerados assim, grandes potências, Estados Unidos, por exemplo, né, cujas decisões que afetam outros povos passem ao largo do Fórum de Decisões Multilaterais, dentre os quais se destaca a ONU. O Brasil, dentro de pouco, pode ter a primeira mulher presidente. Como o senhor vê essa situação, essa possibilidade? Acho que é natural, né? Você, um país como o Brasil, a maioria da população é mulher, vivemos num ambiente de democracia, ter-se uma mulher na presidência da República. Eu acho que já passava da época e com certeza, não só por ser mulher, mas pela qualificação que tem demonstrado ao longo de sua presença na vida pública, será uma excelente presidente da República. Quais são os acordos que existem entre o Brasil e países africanos? Né? Sua visita que o senhor está fazendo, vocês estão fechando alguns acordos? Estão aprimorando conhecimentos mútuos? Qual é a perspectiva? No âmbito de cooperação na educação, qualificação para o mercado de trabalho, principalmente no que se refere à minha área de atuação, é exatamente isso, né? Agora, existem outros níveis de cooperação na área de comércio, de indústria, né, que vêm sendo desenvolvidos por outros companheiros do governo do presidente Lula, de cultura. Então, não é só a CEPIR, né, o ministro Edson Santos, que tem ido à África. Constantemente tem ministro Miguel Jorge mesmo, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderou recentemente um grupo de empresários que visitou vários países da África. O nosso embaixador Paulo César é fluminense. O senhor de que time é? Eu sou América Futebol Clube e não admito nenhum gracejo em relação a isso. Embaixador, ministro, para finalizar, o Brasil é o país do futuro ou do presente? O Brasil já é um país do presente, né? Mas todo mundo vê um futuro muito promissor para o nosso país. Mas o Brasil não fica só olhando lá para frente e não cuidando do dia a dia e do cotidiano. Obrigado, ministro. Eu que agradeço.